Não me venha falar na malícia de toda mulher. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Não me olhe como se a polícia andasse atrás de mim. Cale a boca e não cale na boca notícia ruim. Você sabe explicar, você sabe entender. Você está, você é, você faz, você quer, você tem. Você diz a verdade, e a verdade é seu dom de iludir. Como pode querer que a mulher vá viver sem mentir? Você sabe explicar, você sabe entender. Tudo bem. Você está, você é. Você faz, você quer, você tem. Você diz a verdade, e a verdade é seu tom de iludir. Como pode querer que a mulher